você me perdoou. Peço por favor, meu amor, mais uma chance. Confesso que agora te dou valor. Vamos terminar, meu amor, nosso romance. Agora que você me perdoou, peço por favor, meu amor, mais uma chance. Confesso que agora te dou valor. Vamos terminar, meu amor, nosso romance. Todo amor que eu te dei, você não deu valor. Estou triste, magoada, mas perdeu o meu amor. Não adianta nada, amar sem ser amada. É melhor viver sozinha do que mal acompanhada. Só quero me distrair, vou dar um giro por aí. Vou curtir o Imperial, a supernave vai subir. DJ Massinho, DJ Nando, no comando vou estar. Tocando suas balas pra galera agitar. Trio e Márcia Naive, emocionando você. Produção, produção, DJ Gia, incomparável, incomparável, incomparável, incomparável, incomparável. Agora que você me perdoou, peço por favor, meu amor, mais uma chance. Peço que agora te dou valor. Vamos terminar, meu amor, nosso romance. Agora que você me perdoou, peço por favor, meu amor, mais uma chance. Confesso que agora te dou valor. Vamos terminar, meu amor, nosso romance. Todo amor que eu te dei, você não deu valor. Estou triste, magoada, mas perdeu o meu amor. Não adianta nada, amar sem ser amada. É melhor viver sozinha do que mal acompanhada. Só quero me distrair, vou dar um giro por aí. Tio Imperial, a supernave vai subir. DJ Massinho, DJ Nando, no comando vou estar. Tocando suas balas pra galera agitar.